fiz esta canção pra você que está afastado do amor, dos caminhos do Senhor. Não me leve a mal por sofrer a dor de ver assim se afundando, se perdendo. Quando volta, volta, ele está de braços abertos pra te abraçar. Por isso então volta, volta, ele é o mesmo Deus, tem o mesmo olhar do primeiro encontro. Sai do grande abismo, não é teu lugar. Deus não te fez pra isso. Como um derrotado estás.